Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, o público que prestigia pelos meios de comunicação, os que estão aqui de forma presencial, os servidores desta casa que muito bem nos assessoram, tanto no momento da sessão quanto no dia a dia aqui desta casa. É muito importante destacar que são trabalhadores efetivos e que nos ajudam nas nossas funções. De forma especial, quero parabenizar o presidente do Partido dos Trabalhadores, o Paulo César Pedroso, que está aqui presente, e em teu nome, Preto, saudar e felicitar cada trabalhador e trabalhadora que milita neste partido, que completa 40 anos, né, completou 40 anos ontem, né, 40 anos de muito trabalho, de muita construção, e que causa bastante orgulho para nós, políticas públicas que emancipam, que cuidam, que universalizam acesso, né? Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Enem, ProUni, Institutos Federais, né? A ampliação do SUS, a criação do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, entre tantos outros, né? Então, acho que é bem importante fazer essa saudação em teu nome. Muito obrigada pela presença. Na semana que passou, não consegui falar tudo que eu precisava, porque, bem da verdade, usei meu tempo para fazer um desabafo nessa casa, né, de uma militância que eu optei, né? Eu optei por fazer uma militância cuidando de mulheres e de crianças, né, não só agora, mas de bastante tempo. E acabei usando todo o meu tempo falando um pouco disso. Mas eu quero aqui poder dizer que também estive, né, na inauguração da empresa Embrasatec, Indústria e Comércio de Embalagem, que foi uma ação, né, desenvolvida, implementada pela nossa ex-vereadora, ex-vice-prefeita Michele Frank Sápiras, uma jovem mulher, né, uma mulher de atitude, corajosa, né, que vem fazendo construções importantes e mostrando para outras mulheres que o lugar da mulher é onde ela quer estar, né, e falando um pouco disso, hoje é o Dia Internacional da Mulher Cientista. A gente sabe que não existe país que se desenvolva sem ciência e tecnologia, ainda mais no mundo que nós estamos, né, dessa mudança tecnológica dos últimos 10 anos, né, alugar hotel através de aplicativo, chamar transporte público através de aplicativo, conversar através de aplicativo. Então, nós sabemos que a tecnologia e a ciência é muito importante. Então, ao saudar a ex-prefeita, vice-prefeita Michele, saúdo cada mulher, cada menina que se dedica à pesquisa e à construção de novos fazeres e de novas ações aqui no Brasil. Quero também comunicar à comunidade taquarense, a pedido da assistente social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a assistente social Clarice, que todas aquelas pessoas idosas, tá? Todas aquelas pessoas idosas que são beneficiárias do BPC, do Benefício da Prestação Continuada, que muitos conhecem por LOAS, que devem ir até a Secretaria de Assistência Social para fazer o seu recadastro, né? Porque tem algumas pessoas que estão indo no banco, algumas pessoas idosas que estão indo no banco e estão dando o código 45. Esse código 45 tranca, né, o recurso, tranca o salário que essa pessoa vai receber, e às vezes o banco também não sabe o que, que é. Então, é em função do cadastro lá na assistência social. Então, as pessoas idosas, quem está nos ouvindo aqui e que tem pessoas idosas na família que recebem esse benefício, procurem assistência social. Também aqui eu quero falar com muito orgulho que nós estamos trazendo e vamos apresentar, presidente Guido, para o senhor, né, na próxima semana, um ofício da Câmara dos Deputados. Está ouvindo, vereador Guido? Da Câmara dos Deputados, no valor de R$150 mil, que nós estamos trazendo então para a saúde do município através de emenda parlamentar da deputada Maria do Rosário, né? Mais recurso para a saúde do município, que a gente sabe que é onde acaba apertando mais o sapato, porque quando a gente fica doente, a gente precisa de atendimento. E, mais uma vez, a gente vai priorizar as unidades de atendimento básico, né, porque é na vila, é lá no interior, é no nosso bairro, que a gente precisa de saúde, né, perto da nossa casa, e a gente privilegia isso. Também eu quero Então, quero agradecer à deputada Maria do Rosário por isso. E, rapidamente, presidente, quarta-feira, sem ser essa agora, na próxima, dia 19, a partir das 18 horas, vão ser distribuídas as fichas do Estaja. Então, aqueles jovens, aqueles adultos que não concluíram ainda os seus estudos e precisam realizar as provas, a partir das 18 horas, ali no Teófilo Sauer, do outro lado da rua. Tá bem? Um grande abraço, uma boa semana a todos e todas.